vejo tudo por aqui que sai do chão. Rasgo de lua brilha no seu rosto agora, com o som de lá de fora da vontade de viver. Eu não quero revolver, eu não quero nem saber daquela coisa morna, aquele laço firme, daquela falação, aquele monte de saber. Só quero aquela luz que vem do dia, transformando em energia nosso ofício de fazer e viver. A cantar, eu quero ver essa menina. A dançar, quero ver toda essa gente. Balançar, eu quero ver mundo rodar. Rasgo de lua brilha no seu rosto agora, com o som de lá de fora da vontade de viver. Eu não quero revolver, eu não quero nem saber daquela coisa morna, aquele laço firme, daquela falação, aquele monte de saber. Só quero aquela luz que vem do dia, transformando em energia nosso ofício de fazer e viver. Essa menina a dançar, quero ver toda essa gente.